Panorama Agrícola para 25 de fevereiro de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua minguante, hoje 25 de fevereiro, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: mais vale vergonha no rosto que mágoa no coração. Na dica de hoje, cuidado com a hipertensão arterial. Confira no Panorama Agrícola informações sobre renegociação de dívidas do Pronaf. Hoje tem também professor da terra e na entrevista você conhece uma unidade técnica da EPAGRE em Pinhalzinho. Dica do dia. Cuidado com a hipertensão arterial, uma doença silenciosa. Um em cada três brasileiros em idade adulta sofre com a pressão elevada. Entre os principais causadores da doença estão o cigarro, o sedentarismo, a obesidade e os excessos com o álcool. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, nós conversamos com o gerente regional da EPAGRE de Palmitos, Mirkon Frihoff. O assunto, uma unidade técnica que a EPAGRE tem dentro do Parque de Exposições do Itaipu Rural Show em Pinhalzinho. Bom, nós participamos na região lá do Itaipu Rural Show, um evento das cooperativas, onde nós temos uma parceria com eles. Nessa área, a EPAGRE recebeu da cooperativa, ela cedeu para nós uma área de 1.800 metros quadrados, onde a gente tem diversas atividades ali representadas. Tem a questão de pastagem, tem fruticultura, tem pomar doméstico, né? E outras atividades também que a gente mostra durante a feira. Mas essa unidade é uma unidade permanente. Então ela é utilizada também durante o ano para eventos técnicos, com agricultores e também com nossos técnicos para capacitar nessas atividades, principalmente na área de fruticultura. Qual o próximo evento técnico nessa unidade em Pinhalzinho? Então, a gente tem programado durante o ano algumas palestras e algumas práticas, principalmente, por exemplo, na fruticultura, né? Então, conforme vai surgindo a necessidade dos municípios próximos aí, essa unidade ela vai sendo cuidada, vai sendo feito todos os trabalhos como deve ser feito, né? E é utilizada para nossas capacitações para os nossos técnicos aí na região. E também recebe muita visitação de agricultores do município, assim como de toda a região de lá também. Agora, em março, a gerência tem programado um curso para lideranças de cooperativas, é isso? Isso. Na UGT9, lá, nós temos um trabalho muito intenso lá com cooperativas familiares, principalmente por causa de projetos estruturantes do SC Rural, né? Então, a nossa preocupação não é simplesmente ele passar o recurso. Nós também temos a preocupação de preparar esse pessoal para fazer a gestão dessas cooperativas. Então, nós temos programado agora, para o mês de março, uma capacitação a nível do UGT com todas aquelas cooperativas que fazem parte dos projetos estruturantes. São cooperativas familiares, não é aquelas grandes cooperativas. Cooperativas de agricultores, familiares, onde que a gente tem essa preocupação também de estar repassando o conhecimento para eles fazer a gestão dessas cooperativas. Porque a cooperativa está aí, elas são pequenas e elas precisam de orientação. E muitas vezes o nosso técnico lá no município não tem todo aquele conhecimento. Então essa capacitação está sendo programada com as lideranças, com as diretorias dessas cooperativas, onde nós estaremos levando profissionais para orientar esse pessoal como deve ser a gestão dessas cooperativas, como deve ser os trabalhos, o direcionamento, a questão de normas, legislação. Em todos esses conhecimentos estarão sendo repassados para essas lideranças das cooperativas. Assim como também alguns técnicos que têm um trabalho mais direto também estarão envolvidos, estarão participando dessa capacitação. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola Mirkon Frihoff, gerente da EPAGRE em Palmitos. Fique agora com o professor da terra. Olá, amigo agricultor, produtor de tomate. O excesso de nitrogênio nas plantas de tomate ocasionam anomalias, algumas características dessas deformações, frutos deformados, ocos e com podridão apical, também torna os tecidos da planta mais moles, mais suscetíveis, sujeitos ao ataque de doenças, abortamento das flores e ombro verde dos frutos, e inibe a absorção de potássio. O potássio, amigo agricultor, torna a haste mais lenhosa e resistente, aumenta o peso e melhora a qualidade dos frutos, dando consistência, sabor, brilho, coloração, atua na intensidade da cor, frutos mais vermelhos, e evita a formação de frutos ocos. O fósforo, amigo agricultor, é um elemento que favorece o desenvolvimento do sistema radicular, estimula o engrossamento da haste, promove a abundância de florescimento e estimula a frutificação, eleva a produtividade, pois aumenta o tamanho do fruto, aumenta a precocidade e prolonga o período de colheita. A deficiência de magnésio, amigo agricultor, é visível precocemente nas folhas baixeiras, metade do ciclo, é ponto de entrada para bacteriose. Amigo agricultor, faça análise de solo e utilize uma adubação equilibrada na lavoura de tomate. Tenha plantas fortes e saudáveis. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O Conselho Monetário Nacional está ampliando o prazo para a renegociação de dívidas do PRONAF. O Conselho autorizou a composição ou renegociação de dívidas no valor de até R$ 30 mil por agricultor familiar e em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural, para pagamento em até 10 parcelas anuais, com taxa efetiva de juros de 2% ao ano. O prazo para essa adesão vai até 30 de junho de 2014 e a contratação da renegociação da dívida vai até 15 de outubro deste ano. E o vencimento da primeira prestação para as operações contratadas entre este mês de fevereiro e outubro de 2014, o primeiro pagamento, o primeiro vencimento, será somente em 2015. A Ipagre está lançando o livro Chuvas Intensas e Chuva para Dimensionamento de Estruturas de Drenagem Superficial para o Estado de Santa Catarina. A autoria do livro é do pesquisador Álvaro José Bach, da Estação Experimental da Ipagre de Uruçanga. A publicação aborda os principais aspectos envolvidos na obtenção de informações de chuva de projeto de drenagem superficial. Os capítulos iniciais incluem os conceitos envolvidos na determinação da chuva intensa e as relações entre as grandezas, intensidade, duração e frequência da chuva. Esses conceitos são mostrados de maneira prática no livro, o que permite ao leitor obter os dados brutos de chuva e aplicar a metodologia para a obtenção da chuva de projeto. Foram utilizados os dados de 197 estações pluviométricas de Santa Catarina. Para cada local, foram obtidas as estimativas de chuvas máximas com duração de 1 a 10 dias e também as equações de chuvas intensas para a estimativa da chuva de projeto com duração de 5 minutos a 24 horas. Também foram utilizados dados de 13 estações pluviográficas, para as quais foram estabelecidas as relações entre chuvas de diferentes durações e as equações de chuvas intensas. Segundo o autor, a ideia é difundir e disponibilizar informações sobre chuvas intensas voltadas para projetos de engenharia de drenagem. Acompanhe o livro, um programa denominado HidroChuSC, que permite de forma simplificada a seleção da estação, obtenção dos dados da chuva de projeto e geração de um relatório incluindo essas informações, tudo gravado num CD. O livro tem 197 páginas e custa R$ 40,00. Você pode obtê-lo na Epagre do seu município. Chuvas Intensas, um livro da Epagre de autoria de Álvaro Bach.